paixão. Infelizmente você não deu valor. Tempo perdido, te amar foi em vão. Não sabe o que é amor. Não sabe o que é paixão. Infelizmente você não deu valor. Tempo perdido, te amar foi em vão. Você não deu valor.